O segundo é a tendência a imitar. Existe até um verbo, macaquear, que significa remedar, embora eu não tenha certeza de que ele seja muito adequado. De todos os grandes primatas, os humanos são os campeões em copiar, mas os chimpanzés também o fazem e não há razão para supor que os australopitecos não fizessem. O terceiro ingrediente é o hábito disseminado entre os grandes primatas em geral de erguer-se temporariamente sobre as pernas traseiras, inclusive durante demonstrações de agressividade e exibições sexuais. Os gorilas fazem isso para bater no peito com os punhos. Os chimpanzés machos também batem no peito e têm um modo de exibição notável chamado dança da chuva, que requer pular nas pernas traseiras. Um chimpanzé cativo chamado Oliver tinha o hábito e a preferência de andar nas pernas traseiras. Vi-o andar em um filme e sua postura é surpreendentemente ereta. Não o avanço vacilante de um bebê que aprendeu a andar, e sim um andar quase militar. O andar de Oliver é tão inusitado para um chimpanzé que o animal foi alvo de bizarras especulações. Enquanto os testes de DNA não demonstraram que ele era um chimpanzé, Pantroglodites, houve quem pensasse que ele era um híbrido de chimpanzé e humano, ou de chimpanzé e bonobo, ou até mesmo um australopiteco retílico. Infelizmente, é difícil corrigir a biografia de Oliver, e aparentemente ninguém sabe se ele foi ensinado a andar para um número circense ou atração de feira, ou se estamos diante de uma curiosa idiosincrasia. Ele poderia até mesmo ser um mutante genético. Oliver à parte, os orangotangos são um pouquinho melhores que os chimpanzés no andar sobre as pernas traseiras. E os gibões selvagens atravessam clareiras correndo nas pernas de trás em um estilo que não difere muito do modo de como eles correm pelos galhos das árvores, quando não estão se deslocando pendurados pelos braços. Juntando todos esses ingredientes, eis minha hipótese para a origem do bipedalismo humano. Nossos ancestrais, assim como outros grandes primatas, andavam de quatro quando não estavam nas árvores, mas se erguiam nas pernas traseiras de vez em quando, talvez para fazer algo parecido com a dança da chuva ou para apanhar frutas em ramos baixos, passar de uma posição de cócoras para outra, vadear os rios, exibir o pênis ou por qualquer combinação de razões como fazem hoje os grandes primatas e os macacos. E então, esta é a sugestão crucial que estou acrescentando. Alguma coisa singular aconteceu com uma dessas espécies de grandes primatas, aquela da qual nós descendemos. Surgiu uma moda de andar sobre as pernas traseiras e ela apareceu de um modo tão súbito e caprichoso como qualquer moda. Era um chamariz. Podemos encontrar uma analogia na lenda, que infelizmente deve ser falsa, de que o ceceio do espanhol teve origem na moda de imitar um cortesão admirado, ou em outra versão da lenda, um rei da dinastia Habsburgo ou uma infanta que tinha um defeito da fala. Seria mais fácil se eu contasse a história sendo parcial para um dos sexos, com as fêmeas escolhendo os machos, mas lembremos que poderia ter sido o contrário. Em minha visão, um grande primata admirado ou dominante, um Oliver do Plioceno talvez, ganhou atratividade sexual e elevou seu status social graças a um incomum virtuosismo na manutenção da postura bípede, talvez algum equivalente imemorial da dança da chuva. Outros imitaram seu hábito chamariz, que em dada área se tornou chique, cool, o máximo, exatamente como em determinadas regiões, bandos de chimpanzé têm o hábito de quebrar nozes ou pescar cupins, o que se disseminou pela imitação de uma moda. Quando eu era adolescente, uma canção popular ainda mais inane que o normal tinha o seguinte refrão: Everybody's talking, about a new way of walking. A onda agora é falar de um novo jeito de andar. E embora essa estrofe específica provavelmente tenha sido escolhida a serviço de uma rima pobre, sem dúvida é verdade que os estilos de andar exercem uma espécie de contágio e são imitados porque despertam admiração. O colégio interno onde estudei, Audley, na Inglaterra Central, tinha um ritual no qual os alunos veteranos entravam desfilando na capela depois que o resto de nós já estava acomodado. O estilo de andar mutuamente imitado dos veteranos, um gingado arrastado e cheio de empáfia, que eu hoje, estudioso do comportamento animal e colega de Desmond Harris, reconheço como uma demonstração de dominância, era tão característico e idiossincrático que meu pai, vendo-o certo dia numa comemoração do Dia dos Pais, deu-lhe um nome: a ginga de Audley. O escritor Tom Wolfe, grande observador da sociedade, batizou o jeito de andar dos dandies norte-americanos de certos vínculos com braços e pernas bem soltos de ginga do cafetão. Na época em que escrevo esse livro, o abjeto servilismo do primeiro-ministro britânico ao presidente dos Estados Unidos rendeu-lhe o seguinte título, o Poodle de Bush. Vários observadores notaram que, especialmente em companhia do americano, o primeiro-ministro imita a ginga de cowboy de Bush, mantendo os braços meio arqueados para os lados, todo machão como quem está pronto para sacar dois revólveres. Voltando à sequência de eventos que imaginamos terem ocorrido entre os ancestrais humanos, as fêmeas na região de influência da moda preferiram acasalar-se com machos que adotavam o novo modo de andar. Preferiram-nos pela mesma razão que os indivíduos quiseram aderir à moda, porque ela era admirada em seu grupo social. E agora o próximo passo do argumento é crucial. Os que eram especialmente bons na moda de andar teriam maior probabilidade de atrair parceiras e gerar filhos. Mas isso só teria importância evolutiva se houvesse um componente genético na variação da habilidade para executar o andar. E isso é bastante plausível. Devemos lembrar que estamos falando em uma mudança quantitativa no tempo gasto da execução de uma atividade existente. É raro uma mudança quantitativa em uma variável existente não ter um componente genético. O próximo passo no argumento segue a teoria clássica da seleção sexual. As escolhedoras, cujas preferências condizem com o gosto da maioria, tenderão a ter filhos que herdarão, graças à escolha materna de parceiro, a habilidade de andar segundo a moda bípede. Também terão filhas que herdarão o gosto materno por parceiros. Essa dupla seleção, dos machos por possuírem certa qualidade e das fêmeas por admirar essa mesma qualidade, é o ingrediente para uma seleção explosiva, desenfreada, segundo a teoria de Fischer. O ponto fundamental é que a direção exata da evolução desenfreada é arbitrária e imprevisível. Poderia ter sido o contrário. De fato, talvez fosse na direção oposta em alguma população de outra região. Uma explosiva excursão evolutiva numa direção arbitrária e imprevisível é justamente o tipo de coisa de que precisamos se quisermos explicar por que um grupo de grandes primatas, os que se tornaram nossos ancestrais, evoluiu subitamente na direção do bipedalismo, enquanto outro grupo, os ancestrais dos chimpanzés, não o fez. Uma virtude adicional da teoria é que esse arranco evolutivo teria sido excepcionalmente rápido. É o que necessitamos para explicar a proximidade no tempo, que de outro modo seria um mistério entre o concestral 1 e os supostamente bípedes Tomei e Ohrone. Trataremos agora do outro grande avanço da evolução humana, o aumento do cérebro. O conto do homem habilidoso examinou várias teorias e, novamente, deixamos a seleção sexual por último, adiando-a até o conto do pavão. In The Matching Mind, Geoffrey Miller explica que uma porcentagem muito elevada dos genes humanos, talvez cerca de 50%, se expressa no cérebro. E, mais uma vez, tendo em vista a clareza, convém contarmos a história de um só ponto de vista, as fêmeas escolhendo os machos. Mas poderia ser o contrário ou os dois modos simultaneamente. Uma fêmea que busca uma leitura penetrante e completa da qualidade dos genes de um macho procederia com acerto se concentrasse no cérebro dele. Como não pode enxergar o cérebro, ela olha as obras do indivíduo. E seguindo a teoria de que os machos devem facilitar isso anunciando suas qualidades, eles não esconderão seu brilho mental. Ao contrário, tratarão de evidenciá-lo. Vão cantar, dançar, serão bons conversadores, contarão piadas, comporão músicas ou poemas, tocarão instrumentos ou recitarão poesia, pintarão em paredes de cavernas ou no teto da Capela Sistina. Sim, eu sei que Michelangelo talvez não tivesse nenhum interesse em impressionar mulheres. Mesmo assim, é bastante plausível que o cérebro dele tenha sido projetado pela seleção natural para impressionar fêmeas exatamente como, não importando suas preferências pessoais, seu pênis foi projetado para engravidá-las. A mente humana, nessa visão, é uma cauda de pavão mental. E o cérebro expandiu-se sob o mesmo tipo de seleção sexual que impeliu o aumento da cauda do pavão. O próprio Miller prefere a versão wallaciana à versão fischeriana para a seleção sexual, mas a consequência é essencialmente a mesma. O cérebro aumenta e de um modo veloz e explosivo. A psicóloga Susan Blackmore, em seu ousado livro The Man Machine, apresenta uma teoria mais radical sobre a seleção sexual da mente humana. Essa autora recorre ao que batizamos de memes, unidades de herança cultural. Memes não são genes e não têm nenhuma relação com o DNA, exceto por analogia.